E qual é que foi o resultado deste incêndio aqui para a sua exploração? Portanto, perdeu, pelo menos, pelo que já fizemos contas, um terço das aves. A nível de redes, portanto, dos parques de voo das perdizes, as redes, mais de metade estão danificadas, arderam, e as outras estão completamente danificadas e com o tempo vão, portanto, vão-se, estão abimadas, vão-se estragar. Portanto, requer novas estruturas, não é tudo? Sim.